hoje eu lembrei de ti. Ao acordar, peguei meu celular para te falar. Ao digitar, parei, não vou mandar. Você tá bem e eu não quero atrapalhar. Com você vivi grandes momentos, foram curtos, mas foram intensos.